E aí, vamos fritar bolinho? Vamos! Aqui é o Elton, o Calhão é o nosso 3D. Aqui é o Mondongo e não tem ponto no meu céu hoje. Aqui é o Calhão e a culpa é dos Estados Unidos. Que culpa, cara? Culpa de quê? Calma, espera. Ih, o Calhão... Caraca! Ai, o Calhão tá... Eu falei... Cara, teoria da conspiração, cara, é sinistro. Aqui é a Ana e eu ainda não acredito que eu parei de ver High School Musical pra vir gravar. Tu prefere ver aquele filmezinho de merda do que gravar com a gente? Prefiro. Não, acho que você não prefere não que você tá aqui. Posso sair agora, não tem problema. A gente vai falar hoje sobre teorias da conspiração e essa é a nossa última esperança de que o Calhão fale um podcast. Não, nossa última não, porque o Calhão tem mais alguns temas que o Calhão tá interessado em falar. Ele tá se soltando, eu acho que ele tá se soltando, acho que a gente vai conseguir. Ah, a gente deu uma garrafa de uísque pra ele daqui a pouco tá soltinho aí. E vamos começar pelo mais conhecido, todo mundo já ouviu falar, todo mundo desconfia do 11 de setembro, né? É. Calhão, conte-nos a verdade. Eu comecei minha introdução desse jeito, devido a essa teoria, que é uma teoria que diz que o próprio Estados Unidos jogou os aviões nas Torres Gêmeas pra poder invadir o Afeganistão e ficar com o petróleo deles, buscarem lá o petróleo. Eu acho uma teoria plausível. É, plausível. Apesar de que, eu acho que assim, cara, não tenha sido os Estados Unidos que tenha se atacado, mas provavelmente ele meio que... Opa. É. Aconteceu, opa. Ele deixou rolar, tá ligado? Ah, pode deixar de rolar, né? Acho que eu acredito que o máximo que ele possa ter feito tenha sido incitar esse ataque. Mas dele mesmo pegar um avião e se atacar, tipo, acho muito teoria. Tem que acreditar muito pra... Não, dele se atacar, eu não sei, mas eu acho que ele sabia. E tem uns papos também de que o prédio não caiu só por causa do avião, né? É, parece que foi porque, tipo, o avião não ia fazer aquele estrago todo que tava fazendo. Parecia que tava... ele foi em implosão, né? É, tem gente que vê, tipo, que... bomba no avião, assim, meio que tipo míssil. Sinceramente. Eu não lembro disso, não, mas eu lembro de um que disseram que um avião caiu no Pentágono, só que no vídeo não parecia um avião, não encontraram nem destroço de avião. É, parecia um negócio de míssil, né? É. Só que errou, né? Às vezes, tipo, eles não queriam acertar, tá ligado? Só queriam criar o medo. Queriam buscar o petróleo. Tipo, quando você leva a porrada, você já levou a porrada. Mas quando é aquele fininho, dá um cagaço maior, tá ligado? Quando você é quase atropelado. Quando você é atropelado, você já tá na merda. E, tipo, eles iam... Às vezes, se eles atacassem o Pentágono, eles iam se ferrar muito, entendeu? Porque o Pentágono é bem importante. Tem uma outra teoria que diz que os Estados Unidos tacou mesmo os aviões. Só que essa teoria é bem mais maluca. Tacou os aviões e, como oferenda pra uma raça alienígena. Eita. Porra. Eita. Nossa, cara. Tá. Olha, eu acho que essa é verdade, hein? Ah, em busca de tecnologia. Mas o Bush já não é alienígena? Tem essa teoria também. Tem aquela parada que o símbolo que ele faz da nova ordem mundial é uma parada dos Illuminati, né? Tudo é Illuminati. E, assim, não é dos Estados Unidos, mas é pertinho ali, um pouquinho mais em cima. Teve aquele cara também, o ex-ministro, né, do Canadá, que disse, falou um monte de parada também de negócio de alienígena, das ligações do governo com... Do governo americano com extraterrestre. Isso. Cara, esse maluco vai morrer, papo 10. Não, talvez ele tenha falado isso pra não morrer, assim, pro público em geral. Tipo, se morrer, vai se suspeitar de quem tá com o rabo preto. É uma técnica bem, assim, tem bastante lógica. Você usa fama pra se proteger, entendeu? É. O problema é que nego acha que ele é maluco, tá ligado? Eu acho que ele tá certo. Não, cara, mas, tipo assim, se ele morrer agora, vai criar um hype em cima disso. E depende do que ele morrer. Se ele morrer desconhecido, é só um carinha que morreu, entendeu? Tipo, se um ator sinistro aí morre, pô, tipo, sai tudo quanto é lugar. Agora, se, tipo, teu vizinho morre, pô, leva. É, tipo, tem um físico que trabalhou na Área 51 que também usou dessa tática. Ele falou tudo que ele disse ter visto na Área 51 pra não matarem ele. É Bob Lazar o nome dele. Fala mais um pouquinho desse cara do Canadá. Ele falou que os Estados Unidos mantinham contato com alienígenas, que existiam pelo menos cinco raças, né, de alienígenas que... Eram quatro. Com os quais a gente... É, cinco ou quatro. Que estavam infiltrados na sociedade. Com os quais a gente mantinha... A gente não, o governo dos Estados Unidos mantinha contato. E tinha nego que infiltrado, que ele falou, né, na sociedade. Ele falou que quatro exatamente. Raças, eu acho, que trabalham com o governo dos Estados Unidos. E o governo dos Estados Unidos tem conhecimento de mais de 20 raças. Será que, tipo, esses ETs são todos do mesmo planeta ou são 20 planetas diferentes? Seriam 20 planetas diferentes. Teoricamente, cada planeta tem uma raça diferente de ET, eu acho. É, tipo, a gente tem bicho aqui. Tipo, pode ser que os bichos lá também... Ah, é, os bichos vão pra outros planetas quando a gente conseguir chegar a outros planetas. Com certeza. Vai ser a primeira coisa que a gente vai mandar, vai ser um urso. É, qual o problema, tipo, de ter vários... Se a gente tem vários animais aqui, a gente só tem a gente racional. O que que impede de outros planetas terem... Tem mais de um racional. É. O mais forte vai matar o mais fraco. Não, não sei por que eu tô falando isso. Beleza, mas tem animais que são comparáveis, um é mais forte que o outro e os dois convivem. Tipo, estão aí. Às vezes, por exemplo, uma raça mora numa parte do planeta e a outra raça vive em outra, entendeu? Sei lá. Aí quando elas se conhecem, são dizimados. Tipo os espanhóis quando eles invadiram a América, que eles dizimaram os índios. Cara, qual é o problema? Se são dois, raças inteligentes que convivem no mesmo planeta, qual é o problema das pessoas, dos ETs, interagirem? Tipo. Não tem problema nenhum. Tá bom, não acho mais, pronto. Ops. Não, ele falou esse negócio de ter alienígena infiltrado nos Estados Unidos. Mas era no governo ou era simplesmente no... Acho que ele falou que tem no governo e fora também. Tipo, andando assim na rua. Assim, falando sério, essas conspirações de alienígenas, elas meio que são meio loucura pra mim, porque as conspirações tipo, da pessoa ser do mal, da pessoa assim, quando a motivação é dinheiro, pra mim faz sentido, consigo entender, mas quando é alienígena, é meio que complicado pra eu sacar direito, assim, o porquê, o motivo das coisas, entendeu? Eu li esses dias que o Kennedy foi assassinado porque... esqueci. Droga. Ah, lembrei. Se eu não me engano, foi ele quem assinou o tratado lá, diplomático, acho que se chama assim, na época das crises de mísseis de Cuba, que quase estourou a Terceira Guerra Mundial lá e tudo mais. Aí eu já li, como eu disse esses dias, eu li que ele teria sido assassinado porque ele tava evitando conflito com os comunistas. Ele tava evitando? É. Então eles queriam um conflito? Ah, sei lá, cara. Nos Estados Unidos, né, cara? Estados Unidos sempre tem guerra. É. Não, às vezes, tipo, devia ter uma galerinha que queria e uma galerinha que não queria. Aí a galera que queria matou ele. Essa é a ideia. A parada é que assim, mataram ele, o cara que foi acusado de matar ele, tipo, foi morto 2 dias antes do julgamento. Isso é uma parada estranha, tá ligado? Que não deram nem chance de ninguém investigar a parada direito. Deve ter arquivado. Pode ser que ele tenha simplesmente morrido por ter feito merda também. Aí o nego matou o cara logo pra não publicar. Eu tinha ouvido um fafafá aí sobre o caverna. Puta que pariu. Que caverna do dragão tem uma certa conspiração ali por cima, alguma coisa não revelada. Vocês sabem alguma coisa disso? A teoria, que eu me lembro, diz que o pessoal, no início do desenho, eles estão na montanha russa. Aí ele é meio que, tipo, vão pro mundo lá da caverna do dragão. A teoria diz o seguinte: eles morreram na montanha russa. Eles simplesmente morreram. E eles estão no purgatório. Aí eles estão, tipo, tentando sair o tempo todo. E nunca conseguem, por quê? Porque não tem como te voltar à vida, tá ligado? E o mestre dos magos tá querendo, é a mesma pessoa do Vingador, que eu me lembro, e queria libertar uma parada, vai, me perdi aqui, vai. Eu não lembro direito, é que tipo, é que eu li essa parada do mesmo jeito que eu li a história do último episódio. Aí tinha a teoria da conspiração e tinha a teoria do último episódio. Aí eu misturei as coisas. A conspiração é a própria história do desenho, então, tipo, não tem nada externo. É tipo, quando eles entraram no mundo da caverna do dragão, pra eles entraram no mundo da caverna do dragão, mas no mundo real eles morreram. A montanha-russa caiu. Tem outro que me chamou a atenção também. É que Samurai Jack se passa na mesma cidade que as meninas superpoderosas. O desenho é mega parecido, eu sempre achei. É, quando eu sempre era pequena, achei. Eu confundi o Samurai Jack com o professor. Com o professor. Exatamente. O professor Tony. Eu não lembro qual era o nome dele. O Tony. É, Tony? O Tony. Nome horrível. Ah, se você se chama o Tony, tudo bem, tá? Eu acho que só foi a economia, tá ligado? É, deve ser a mesma produção. É, tem uma teoria da conspiração que fala que Pokémon se passa num mundo pós-guerra. Seria depois da Segunda Guerra Mundial, sendo que o Japão teria ganho e os pokémons ou ganhado. Enfim, os Pokémon, por favor. Por que os Pokémon? Porque não tem plural, é Pokémon. Claro que tem plural. Um Pokémon, não, dois Pokémons. Não, um Pokémon, dois Pokémon. Eu falo português. Os Pokémons seriam armas secretas do governo japonês. E aí, por isso que eles circulavam livremente pelo Japão. E tá falando aqui que no jogo pra Game Boy tem uma fala de um líder de ginásio em... Ah, não sei onde é isso. Eu não sei o que é LT, ponto. É o nome do cara. Do líder de ginásio. Surge. É, fulaninho de tal serve pra corroborar a tese. Que, tipo, abre aspas. Ei, moleque, o que pensa que está fazendo aqui? Você não vai durar muito em combate, com certeza. Eu vou te dizer, garoto. Pokémons elétricos salvaram minha vida na guerra. Fecha aspas. Esse cara aí é o líder de ginásio de Vermilion. Ele é o cara do Raichu, que deu uma surra no Pikachu do Ash. Eu lembro disso no anime, mas eu não... É no anime. Eu ainda prefiro a teoria de que o Ash tá em coma. É, a do Ash tá em coma é bem mais, né, cara? É. Não, tipo, essa aqui poderia... É mais pro mundo real, tá ligado? Essa é muito maneira. Essa é, tipo, fala assim, que tem criança e idoso. Não tem muito adulto, homem. E só tem, tipo, adulta mulher, mais ou menos. Porque, tipo assim, os kamikazes teriam morrido. Seriam a população a pé deles. Eles estão convivendo no mundo de Vitória depois da Segunda Guerra. Acho que é meio maluco essa porra aqui. Sei lá. Achei maluco. Tipo, o Ash em coma é a mesma maneira. O Ash, porra, coma, dormindo, lá, tranquilão, querendo sair do coma. A gente já comentou aqui já, a gente já falou numa leitura de e-mails aqui do Fritando Bolinho, se você não viu, no episódio de comida. Aí você vai lá e vê. Corporações que comandam o mundo. Elas aí, várias, né? Só que a gente ainda quer patrocínio. Se a gente quiser patrocínio ainda, acho que é melhor a gente pular esse assunto. McDonald's. É. Disney. Cara, tipo, McDonald's não vai patrocinar a gente. Tipo, nunca. É, cara. Tipo, eles não vão patrocinar a gente vai continuar comendo lá, então, whatever. Não tem teoria da conspiração com o McDonald's. Meu irmão, a Coca-Cola, se você pegar a porra, tirar o negócio lá da garrafa. Da garrafa, botar no espelho. Botar dogado. No espelho. Alô, diabo. Tá lá, alô, diabo. Peraí, se você o quê? Tu pega, não tem a garrafa, não tem a embalagem da garrafa, uhum. Entre aspas. Tu arranca aquilo ali, certinho. Não rasga, não. Bota na frente do espelho, vai estar escrito, alô, diabo. Tá lá. Não tem explicação aquilo, cara. Cara, é, porra. Silêncio. Ou então fizeram de zoeira mesmo, eles olharam, se a gente escrever assim, vai aparecer alô, diabo. Ah, tá bom. Acho que tem que ter um pouquinho de imaginação, mas beleza. É, vai ver o dono é satânico, who cares? Cara, eu sempre achei que o McDonald's e a Coca-Cola e todas as outras empresas de comidas e bebidas que são absurdamente monopolistas, eu sempre achei que eles colocavam alguma coisa viciante na comida e na bebida. Porque não é possível, o McDonald's, cara. Ele é mais monopolista aqui no Brasil, mas tipo, lá fora, tipo, tem várias opções. Cara, o maluco que produz café deve ser satânico, que ele deve botar uma parada pra viciar no café também, mané. Café é uma parada do demônio. Não, acho que a parada do café é que ele tá muito tempo na cultura humana, cara, tá ligado? Cara, vocês estão malucos. Vocês enxergam um alô diabo porque vocês querem. Eu demorei meia hora pra encontrar isso. E claro que não, tá escrito aí alô diabo. Eu ainda não encontrei tudo. Cara, isso não é um B. Onde que isso é um B? É um B. Alô não diabo. É um... Ah, vocês estão forçando pra caramba. Que forçando, cara? Isso aí é... Porra. E esse C no canto? Não é nada. Essa letra sobrando, whatever. Alô diabo, porra. Não, alô diabo. Diabode. Se o outro C era um D, esse C também vai ser um D. Ai, bode. Não, é assinatura, pô. Não dá aquele rabiscão na assinatura? Cara, eu tô vendo essa foto aqui, sei lá, me arrepiou, velho. Sério. Eu já fiz isso. Qual? Aí, que foto? Do alô diabo, porra. Cara, eu me arrepio quando eu vejo a foto lá do Bilu. O que vocês acham daquela teoria de que Elvis não morreu? Eu vou ser muito sincera, quando Michael Jackson morreu, eu achei que era zoeira, assim. Eu achei que ele ia aparecer depois, 3 dias depois. Então, eu acho que da mesma forma que eu fiquei pensando nisso com Michael Jackson, na época foi assim com Elvis. Mas ele morreu mesmo, eu acho. Cara, se ele não morreu naquela época, ele já tá morto. É verdade. É tipo o Hitler. Ah, o Hitler se suicidou ou fugiu pra Argentina. Whatever, agora ele já tá morto, com certeza. O que ele podia ter feito de mal, tá ligado? Já foi. Hitler, quando reencarnar, vai ser sinistro. Se já não reencarnou. Ele deve ter deixado algum filho aí. Bin Laden, o que vocês acham? Se o Bin Laden, será que o Osama morreu mesmo? Ah, eu não ligo. Assim, eu acredito que pode ser que o Osama nunca tenha existido de verdade. É, Homem de Ferro 3. Assim, não o homem. Tipo, não o... Pô, aquele cara, beleza, mas... É tipo o Mandarim da vida. É tipo Iron Man 3, né? Tipo Mandarim da vida. É, pode ser, tipo, tem pessoal que diz que o Osama é só uma figura do inimigo dos Estados Unidos. Tipo, só pra, pro povo ver, entendeu? Ah, é porque, tipo, se eles fizeram isso mesmo, deu muito certo, cara. Se eles não fizeram, deu muita cagada. Mas fizeram. Fizeram, tacaram os aviões lá no World Trade Center. É porque, assim, quando me falam de teoria aqui no Brasil, tipo, ah, o governo não investe na educação porque não quer que o povo se torne culto e não veja a conta dele. Ah, isso não é teoria da conspiração, isso é verdade. Não, eu meio que não acho que, tipo, o governo, os caras realmente pensem, ah, não vamos investir na educação pra não, pro povo não ficar inteligente, não se voltar contra nada. Eu só penso que, tipo, eles, ah, não vamos investir nessa porra não, vamos pegar o dinheiro pra gente, tá ligado? Eu também penso que é um pouco assim. É, mas eu acho que, tipo, eles matam dois coelhos com uma tacada só, tá ligado? A parada. Agora o governo também não vai mais patrocinar a gente. Vocês sabem que eu quero o bolso do governo, né, gente? Não, porque assim, eu nunca achei o governo assim, inteligente o suficiente pra armar as paradas de verdade, entendeu? Eu sempre achei que só acontece, porque os caras, tu vê, os caras não parece ser tão assim, meio abolante. E o Acre? O Acre não existe, o que que tem? Qual é a teoria dele? Não tem teoria, ele não existe. Eu não, também não sei, eu tava me perguntando esses dias, quem foi que começou com esse negócio de Acre não existe? Alguém sabe? O Jovem Nerd. Não, acho que não foi não, isso é muito velho. Não, se bem que o Jovem Nerd também é muito velho mesmo. O site, não é uma pessoa, mas enfim. Parceria com o Jovem Nerd, acabou. É. Cara, a gente tá acabando com todos os nossos possíveis patrocínios, as nossas bolsas de estudo. É aquilo, a gente fala mal de todo mundo. Eu botei Acre no Google e veio assim, um Acre é igual a 4.046 metros quadrados. Nossa. Cara, vocês acreditam que na Wikipédia não tem nenhuma menção a essa parada de que o Acre não existe? Eu vou entrar na Enciclopédia. Isso, Enciclopédia, isso mesmo que eu ia falar. Lá que tem cultura de verdade. Sua pesquisa Acre não encontrou nenhuma mentira correspondente. Você quis dizer, nada. Sugestões, seja engraçado, não apenas idiota. Use camisinha, use KY, não use o acostamento, fuja da China. Ah não, tem um negócio aqui embaixo, agora que eu vi, tem um artigo sim. Tá escrito assim, não existe. Não, tem um artigo enorme. Artigo não existe. Você quis dizer terra do nunca? Você quis dizer porra nenhuma? Você quis dizer acne? Isso tá completamente fora de contexto, eu vou sair disso aqui. Ok, eu não sei como isso aconteceu, mas... não, é sério, eu fechei a aba da enciclopédia. E apagou o episódio. Não, eu apareci numa aba da Wikipédia escrito teoria da conspiração, sendo que eu não escrevi isso em nenhum lugar. Opa. E nem cliquei na Wikipédia. Estranho. Tá, porra, para com isso, gente. Não, isso é sério, eu juro, aconteceu. Não, sério, para. Cara, olha só, eu apaguei o episódio e não lembrei. É bem possível que eu tenha digitado teoria da conspiração e clicado na Wikipédia sem reparar. Tá, obrigado. De nada. O que a gente aprendeu com essa edição foi que os Estados Unidos não prestam. A sua opinião. Tá? Se os Estados Unidos quiserem sponsor, como é que se diz? Patrocinar. Isso. Se os Estados Unidos quiserem patrocinar o nosso episódio, tá? Nós gostamos muito de vocês. É, vamos patrocinar. Se levar a gente pra aí também, tá beleza. Ah, tem uma teoria da conspiração agora nova, que o Anderson Silva perdeu de propósito. Tô falando que o... Como é que é o nome? É o Dana White, né? É. Ele, tipo, chamou a reunião, tipo, reuniu lá o maluco, o Anderson Silva, aí reuniu o empresário, sei lá como é que é o nome dessa porra. Ele reuniu os caras lá do UFC, os malucos que... O maluco do UFC mesmo. Aí falou, aí Anderson, tu vai ter que perder porque tá muito desigual, tipo, a disputa pelo cinturão. Assim, a categoria não tá tendo muita competitividade, não tá tendo muita rotação, tá ficando ruim. Aí o Anderson não aceitou. Só que aí ele deu muito dinheiro mesmo pro Anderson. Acabou que ele aceitou. Aí o maluco também não gostou muito, o Weidman. Não gostou muito, mas... Acabou que, tipo, eles estavam combinados do Anderson perdendo por pontos, tá ligado? Não por nocaute, mas acabou que ele tomou a porra do soco lá. Mas sei lá, cara. Isso já é muita teoria da conspiração mesmo. Eu acho que o Anderson menosprezou o cara. Eu não acho que ele menosprezou, tipo. Ele sempre faz isso com os oponentes, que é pra desestabilizar o psicológico. Cara, mas ele fez demais, cara. Eu ele fingiu que tinha sido nocauteado, cara. Porra, aquilo ali foi sacanagem. Eu acho que ele fez isso porque ele realmente achou que ele poderia perder pro cara, como aconteceu. Tipo, ele forçou bastante pra poder pressionar o psicológico do cara. Ele se fudeu muito. O cara falou que no treino dele, as pessoas estavam zoando com ele na luta, pra ele se acostumar. Então ele não se deixou levar. Não, uma coisa que o Cauê Moura falou no giro de quinta foi que um cara apostou 1 milhão no Chris Weidman. Ah, é? Eu tinha visto essa notícia aqui. Até a polícia lá de Las Vegas tava investigando isso. E o Chris não é tão, assim, né, famosão. E, pô, tipo, ninguém apostava nele pra ganhar, cara, porra, da luta contra o Anderson. No início eu tava apostando, mas eu não ia apostar na hora. Ele imposto bem antes. Pô, o cara levou 3 milhões. O negócio é que, cara, pra provar isso é muito complicado, cara. É, tipo, acho que o Anderson só deu mole mesmo. É, seja que for o que aconteceu, cara, acho que nunca vão descobrir o que aconteceu. O cara só acertou um soco ali do nada, assim, na sorte, por baixo. Gente, o Anderson perdeu, sinto muito. O que eu acho engraçado é quando eles caem depois de um soco. Caem todo mole, olhando pra cima. O Anderson bate na cabeça, quicando, na lona. Que negócio de Boston? Que negócio de Boston? Que explodiu lá a bomba na corrida. É, tem... Dizem que foi o governo ali que implantou também a bomba pra chamar a atenção. Chamar atenção de quê? Chamar a atenção do público, assim, porque tava... Botar medo na galera. É, porque, tipo, parece que era na época... Foi na época isso do lance da Coreia lá, tá toda... Ah, é verdade. É aquele lance. Eu não li o livro, nem vi o filme do 1984, mas eu já ouvi falar várias vezes. É aquele negócio de manter o povo sempre com medo, que é muito mais fácil de controlar. Lá, tá ligado? Então, assim, você mantém esses ataques terroristas periódicos e então, o povo vai estar sempre com cagaços de pode dar merda. E nessa ele corre pra confiança do governo. É. Eu lembrei agora que tinha foto de dois caras com o símbolo de mercenários, né? Na mochila. É, tipo, dizem que os caras que realmente foram presos, o que se matou, não lembro se se matou. Não mataram ele. E o irmão que foi preso depois, eles não tem nada a ver, tá ligado? Com a parada que foram os malucos mesmo, assim, do FBI, que tava botando as bombas. Não, do FBI, FBI, não era, tipo, mercenário da Blackwater? Era mercenário. É, tem um livro dessa agência de mercenários, que acho que identificaram pelo símbolo. Da mochila. Da mochila deles. Não sei a mochila, da boné. Que era mochila. Que é o símbolo dessa agência, a Blackwater. E, cara, tipo, eles são muito... Se você pensa nos Estados Unidos, se ele tivesse um exército secreto, que ele pudesse fazer qualquer merda, é a Blackwater. Eles deram muito azar de ter alguém com esse símbolo lá. É, e tem um livro falando das operações da Blackwater. Esse, assim, cara, todo mundo fala que o livro é muito... Ele é muito pesado, entendeu? Você não consegue... Você lê, mas você lê, assim, com uma certa... Porque é real. Isso são paradas muito fortes, tá ligado? Não é que nem um filme, que é uma história. Não, aquilo ali aconteceu. São histórias de mercenários? É. Legal. São histórias das missões dele. Então, gente, é isso aí. Se você gostou, dê like na nossa página do Facebook. Siga a gente no Twitter. Se você não gostou, siga a gente no Twitter. Dê like na nossa página do Facebook. É, se inscreve no nosso canal do YouTube, mesmo que não tenha nada lá. E se você escutou o podcast até o final, comente alguma coisa com a palavra estátua. Isso é cópia do Zinado, hein? É mesmo. Droga. Beleza, a gente copia a entrada do Nerdcast. A entrada do Nerdcast, falta de pauta do MRG, os bolinhos do MRG, essa parada. Nossa, nada se cria, tudo se copia. Nós só somos um mix diferente de todo o resto. Então, galera, valeu aí. Aí, valeu. Salve! Valeu. Aí, eu lembro que eu já li uma teoria que aqueles pratos do parlamento eram duas metades de uma nave. Pratos? Acho que ele tá falando do congresso dele. Pratos.